Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Nosso bate-papo de agora é com o Dr. Paulo Roberto Alvarenga e com o Murilo Bueno Gonçalves. A gente vai falar sobre a clínica BG Ocupacional, vamos falar sobre medicina ocupacional. Vamos começar aqui pelo doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao programa, doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha, com muito prazer que nós estamos aqui hoje para falar para o pessoal de Guaranésia e região um pouquinho da nossa firma aqui que instalamos em Guaranésia. E depois, que o Murilo vai explicar bem isso aí, e depois na segunda parte nós vamos falar um pouco de cardiologia. Falar de coração. Coração. Ai, ai, ai. Fatores de risco para você ter um infarto. Murilo, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Antônio Carlos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, os ouvintes. Meu nome é Murilo, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro ambiental também. Nós montamos a empresa BG Ocupacional, eu com o Dr. Paulo. Hoje a empresa está em Juruáia, nossa matriz, e nós montamos uma filial aqui em Guaranésia, onde nós atendemos toda a região de Juruáia, Muzambinho, aqui no sul de Minas. Atendemos também Ribeirão Preto, né? E por que está montando aqui em Guaranésia? Essa seria a minha primeira pergunta, Murilo. Por quê? Agora, mas você já deu uma prévia aí, que você já, a empresa está muito grande, tem vários pontos, então. Sim. E agora Guaranésia, por que chegar a Guaranésia? Guaranésia tem um potencial muito grande de empresas, né, de indústrias. E a gente vai falar um pouco também em relação ao e-social, que é algo que tem entrado agora, que o governo tem cobrado, dessa obrigatoriedade das empresas de fazer esse lançamento online. Além de ter toda a documentação da parte de segurança e medicina do trabalho, a documentação física, as empresas vão ter que lançar online essas documentações, onde aumentou a demanda e a procura dessas empresas em relação aos serviços de segurança e medicina do trabalho. E nós vemos aqui que Guaranésia, nós fizemos toda uma pesquisa, nossos concorrentes hoje é de Muzambinho ou de Guaxupé. Onde essas empresas têm esse problema de deslocar o seu colaborador para fazer um exame admissional, por exemplo, até Guaxupé, perdendo tempo, diminuindo a questão da produção, que tem que parar a produção também para deslocar esse colaborador e o custo disso. Sabendo disso, hoje nós estruturamos bem a empresa, eu com o Dr. Paulo. Nós temos hoje exames duas vezes por semana, no mínimo, né? Exames admissionais, periódicos, demissionais, exames complementares também, nós fazemos audiometria, espirometria, exames laboratoriais, né, hemograma completo, tudo aqui em Guaranésia, né? Essa empresa não tem que deslocar mais esse colaborador até Guaxupé. Nós fazemos todos esses exames e mais a parte técnica aqui em Guaranésia. Hoje nós temos aí três técnicos de segurança do trabalho, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, Dr. Paulo, o médico do trabalho. Nós temos outros médicos atendentes também em outras localidades, né? Ribeirão Preto, Muzambinho, Juruá e outros lugares. A Mauri Júnior conhece essa figura? Sim, tá lá, certeza. Em Muzambinho, tá ligado com a gente. Meu amigo. Tá mandando um abraço aqui para você, pro Murilo, e tá dizendo aqui, Dr. Paulo Roberto de Alvarenga, médico, cantor e ex-vereador. Então depois, no próximo bloco, o Dr. Paulo vai fazer uma capela aqui pra gente. Tem mais gente mandando abraço aqui, o Leandro Cebolinha, vereador aqui em Guaranésia, tá mandando um forte abraço a você, Murilo, Dr. Paulo, excelentes profissionais na área de saúde ocupacional. Bacana, né? Ouvir esses elogios. Sim. Então, a gente está conversando aqui com pessoas que realmente entendem, porque o Leandro Cebolinha é um expert aí nessa área. Escolheram Guaranésia, estão em Guaranésia há quanto tempo? Quanto tempo que a BG chegou aqui em Guaranésia? A BG Ocupacional está em torno de uns 4 meses aqui em Guaranésia, doutor Paulo? Desde abril. Hoje nós já prestamos serviço para algumas empresas aqui, né? a Vildrex, do Narcísio. Nós estamos fazendo também alguns exames complementares para a SIC, aqui em Guaranésia. E outras empresas que a gente também tá prestando serviço aqui em Guaranésia. O que é mais difícil, hein, Murilo? É convencer essas empresas que a saúde ocupacional, a medicina ocupacional é importante hoje em dia? Isso é um trabalho um pouco complicado, porque muita gente vê, até brincava com vocês aqui antes da gente entrar no ar, vê essa questão da medicina ocupacional como um mal necessário, né? Sim. Esse é um tabu a ser quebrado? Antônio Cláudio, tem uma discussão entre as empresas, né? Ah, agora é um custo a mais. Eles têm essa percepção que segurança e medicina do trabalho é um custo a mais que essas empresas têm. Não é um investimento. Não é um investimento. E agora eu falei da obrigatoriedade do E-Social, porque, para ser sincero com você, por que está aumentando a demanda de segurança e medicina do trabalho? Porque o governo está travando e está obrigando essas empresas, já é uma obrigatoriedade, mas agora com o E-Social, se não tiver o lançamento online, essas multas virão online também. Sim, né? Da mesma forma, né? Da mesma forma, mas eu falo que isso já é uma obrigação desde 78, né? Quando saiu as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que tem essa obrigação disso. Mas nós temos que tirar esse tabu de um custo, né? E sim um benefício. Você colocar as medidas de segurança e medicina do trabalho dentro das empresas, evitar acidentes de trabalho, que é um custo altíssimo para as empresas hoje, o afastamento, né? O meu colaborador afasta, hoje eu tenho que colocar uma outra pessoa para substituir ele. Gera toda a questão de desmotivação dentro da empresa quando você tem um acidente de trabalho. Ações trabalhistas, quando nós falamos de insalubridade, periculosidade, as empresas estão tendo que custear e pagar isso, porque não colocam as medidas de controle. Só para te explicar um pouquinho o que é isso em insalubridade e periculosidade dentro das empresas. Hoje nós temos a norma regulamentadora 15, que fala sobre insalubridade, e a norma regulamentadora 16, que fala de periculosidade, né? O que é insalubridade? Um exemplo, nós temos uns padrões, limite de tolerâncias, né? Onde que acima desse limite de tolerância eu tenho que pagar um adicional, que é mínimo 10% do salário mínimo, médio 20% do salário mínimo e máximo 40% do salário mínimo. Esse é o adicional. Sim. Quando você coloca as medidas de controle e comprova isso, você não tem que pagar o adicional. Então, onde você tem os famosos EPIs aí da vida. Isso, equipamento de proteção individual. Um exemplo, eu faço uma medição de ruído, está acima do limite de tolerância, eu implementando um protetor auricular correto e cessando o risco, a empresa não tem que pagar esse adicional. Então hoje eu acompanho muito perícias de insalubridade, periculosidade, como assistente técnico de empresa, e nós verificamos que as empresas não estão preocupadas com essa questão, né? Ah, vamos colocar o colaborador para trabalhar sem nenhum tipo de proteção. Aí quando que eles vão dar a devida atenção a isso? Quando tiver uma ação judicial, tem que pagar um absurdo pro colaborador. Frente, né? Só lá na frente. Quando o colaborador sai da empresa, aí entra com um processo trabalhista aí que vai ser descoberto desses problemas. Muitas vezes é assim, professor. Sim, e a gente fala também de segurança e medicina do trabalho, a empresa que implementa isso é uma empresa organizada, né? Tem um cliente nosso hoje que fala até isso, eu vou trazer meus clientes aqui, eu faço questão de trazer eles na produção, pra ver o pessoal trabalhando com protetor auricular, com sapatos de proteção, luva, óculos. Isso mostra uma organização na empresa e, consequentemente, isso reflete no produto. Murilo, mas como convencer então o empresário que está nos ouvindo agora que isso é um investimento e não um custo? Porque quando você começa a falar protetor auricular e tudo mais, o cara já começa a fazer contas lá, né? Opa, peraí, isso vai ficar muito caro para minha empresa. E aí, como a gente muda essa conscientização? Eu acho que nesse sentido que a contrapartida é muito alta, né? O risco é muito alto de eu não ter segurança e medicina no trabalho hoje. Por esses fatores que eu falei. Uma, a fiscalização do Ministério do Trabalho. Uma multa hoje é absurdo. E o empresário pode até consultar com o contador, né? Porque esse E-Social vai entrar a parte contábil, de RH, tudo. E as multas mais pesadas é da parte de segurança e medicina no trabalho. Sim. Então, eu creio que ele pensar, se eu não tiver, investir em segurança e medicina do trabalho, o que eu teria que pagar, né, por isso? Num problema trabalhista, numa fiscalização do Ministério do Trabalho. Isso é muito alto. Nós falamos isso, tem multa de 180 mil reais, são multas que fecham uma empresa, né? Se você não tiver essa documentação. E o custo em relação ao problema que você vai ter é mínimo. Né? O benefício é muito alto se você implantar segurança e medicina do trabalho hoje nas empresas. E a gente vem com um pensamento diferente de fazer uma assessoria diferente dos nossos concorrentes. viu, Antônio Carlos? É, do acompanhamento, dos exames. A gente até faz questão, né, doutor Paulo, que eles procurem saber dos nossos clientes, que a gente gosta muito, né? Como que tá sendo os clientes da BG Ocupacional? Eles estão felizes com o trabalho da BG Ocupacional? Porque a gente faz questão, que a gente sabe que faz um serviço de qualidade. O Leandro Cebolinha, Direito Preventivo, este é o foco, tá dizendo aqui o nosso amigo Leandro Martins, aqui de Guaranésia também, tá mandando um abração pro doutor Paulo e pro Murilo, desejando sucesso para vocês aqui em Guaranésia. Nosso amigo aí. É, a Gabriela tá ligadinha com a gente lá também, a secretária de vocês, sim, né? Tá dizendo aqui, convidando o pessoal para visitar a sede da empresa, que é na Francisco Monteiro Dias, número 452, a nossa famosa Rua do Comércio. Isso mesmo. Qual que é o horário de atendimento lá, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a empresa? Das 8 às 5 horas. Das 8 da manhã às 17 horas. Isso, aí nós paramos aí para almoço, né? Ao meio-dia a uma hora. Tem muitas siglas que eu confesso para vocês que eu não entendo. Por exemplo, PPRA, PCMSO, eu acho que só vem para confundir a cabeça do pessoal. O que, que isso significa? Isso aqui são normas, o que, que são programas? O que, que é isso, Murilo? Conta pra gente, explica pra gente. Sim, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Sim. Né? Vamos começar por ele, que ele é a primeira documentação que nós fazemos. É, hoje, a maioria das empresas fazem o exame, nós chamamos de exame avulso, sem estar respaldado por essa documentação. Então, uma empresa que tem 3 funcionários, o que ela tem de segurança e medicina no trabalho? Ela faz os exames, somente isso. E o exame, eu costumo falar que é a última parte, porque primeiro o PPRA vem para a gente avaliar os riscos que tem nessa empresa. Não adianta fazer um exame antes de saber quais são os riscos. Por que isso? Porque a partir dos riscos levantar, qualificá-los e quantificá-los, eu vou colocar as medidas de controle e vou, a partir dessa documentação, isso basicamente, tá? É levantar os riscos e colocar as medidas de controle. Posteriormente a isso, eu vou fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, certo? O que é essa documentação? Eu avalio, eu levanto os riscos e coloco quais medidas de controle eu tenho que observar. Por exemplo, se eu fiz a medição de ruído aqui no PPRA e deu acima do limite, é interessante, né, doutor Paulo, fazer uma audiometria, né, para fazer esse acompanhamento biológico aí e verificar se esse colaborador tá tendo algum tipo de perda auditiva durante o seu período laborativo, né? Se verificou que tem algum tipo de perda auditiva, é porque talvez o protetor auricular que eu dimensionei dentro do PPRA não tá sendo eficiente. Né? Então é um documento que complementa o outro. E o exame vem por último. De acordo com levantando todos esses riscos, nós fazemos os exames para fazer esse controle também. Mas de acordo, sabendo os riscos que esse colaborador está exposto. E isso, tudo, a empresa oferece aqui em Guaranésia. Tudo. Nós temos, como eu falei, nós temos o Dr. Paulo, que é o médico de trabalho, que faz os exames admissionais, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, junto com os técnicos de segurança do trabalho que tem essa empresa, levantando todos os riscos e fazendo todo esse acompanhamento, toda essa gestão para as empresas, junto com outros parceiros que fazem os exames complementares. Toda empresa tem que ter isso dentro toda da empresa que toda admite empresa. Funcionário. Isso é obrigatório. Então eu só tenho um funcionário, Murilo. Eu preciso ter isso na minha empresa? É bem isso, porque é assim. Não foge em relação ao risco, né? Um colaborador de uma loja, por exemplo. Isso, vamos pegar uma loja. Tem um funcionário. Murilo, não tem risco, né? Não acontece nada. Existe. Eu tenho uma loja de lingerie. Isso. E aí? Na verdade, hoje em Uruguai, o nosso forte são as lojas de lingerie, né? E um funcionário numa loja, por exemplo, ele tem um risco ergonômico. Nós temos 5 tipos de risco, que é o risco físico, químico, biológico. Esses são os principais que a norma exige que a gente pegue e qualifique e quantifique eles. E temos outros riscos, que é o ergonômico e o de acidente. Então, qualquer empresa que admita funcionário, que coloque lá, ele está exposto, tem um desses 5 riscos, entendeu? Então tem a necessidade e a obrigatoriedade de ter essas documentações e essa gestão de segurança e medicina do trabalho. Perfeito. É muito caro uma visita de vocês? Não, o preço é melhor ainda. Como eu falei, o benefício que a gente proporciona para as empresas é muito bom. E o acompanhamento. E o custo, nós temos aí. Esse acompanhamento eu acho que é o grande diferencial, na verdade, né? Nós falamos, eu costumo falar. Empresa aí fazer uma visitinha e depois virar as costas e nunca mais voltar. Eu costumo falar, o Antônio Cláudio, que você verifica uma empresa de segurança e medicina do trabalho quando você tem um problema, se é boa ou ruim. Nós falo muito isso. Às vezes você tem uma empresa lá, ela presta serviço para mim faz 2 anos, quero ficar com... Mas já teve algum tipo de problema? E qual foi o respaldo que essa empresa te deu? Então isso é interessante as empresas observarem, principalmente agora com o E-Social. Nós vamos sair um pouco agora, o ano que vem, um pouco de só custo, porque hoje as empresas de segurança e medicina do trabalho, a competição dela é muito assim, eu presto, eu, hoje eu tenho a empresa X, porque o custo é mais barato. Nós vamos sair disso, porque um lançamento errado dentro do e-social, a empresa é multada. Então a qualidade do serviço também, Antônio Cláudio, vai entrar em conjunto com o preço. As empresas vão ter que olhar a qualidade e a estrutura dessas empresas para ver se ela tem condição de fazer uma gestão correta, né? Onde lá na frente não vai fazer um lançamento errado e essa empresa vai vir tomar multa. Então vai ser interessante verificar essa questão também. Perfeito. A gente vai fazer uma paradinha aqui pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta dando sequência no programa Expresso de hoje. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Conhecimento e profissões, é já já aqui na Pássaro da Ilha FM. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da 103 o Dr. Paulo Roberto Alvarenga e o Murilo Bueno Gonçalves da empresa Clínica BG Ocupacional, empresa que fica aqui em Guaranésia, vale muito a pena você conhecer, viu? Na Rua do Comércio, na Francisco Monteiro Dias, no bairro Bom Jesus, número 452. Estamos falando sobre medicina ocupacional e agora com o Dr. Paulo, já tem perguntinha chegando aqui, já que o Dr. Paulo, depois o senhor canta, né, Dr. Paulo? Dr. Paulo, primeira pergunta. O Mauri que tá pedindo, vai pedir música aqui, o Mauri, daqui a pouco. Mas o Carlos Souza, nosso ouvinte aqui, ele tá fazendo a seguinte pergunta. Boa tarde a todos, doutor Paulo. Qual esporte e qual a intensidade é recomendado para quem tem sopro prolapso válvula mitral? Ele, por exemplo, é um praticante de pedal, de ciclismo. Como é que é o nome dele? Carlos Souza. Carlos Souza, é o seguinte, o sopro, primeiro vamos com relação ao sopro. O sopro, nós temos que saber se é um sopro fisiológico, que o indivíduo nasce, passa a vida inteira e morre com esse sopro. Então, e se for um sopro patológico, seria uma lesão de válvula. E a gente faz bem esse diagnóstico no ecocardiograma, não é no eletro, no ecocardiograma. Então, o eco, se tiver uma lesão de uma das quatro válvulas, né, que é a mitral, a pulmonar, a aórtica, né? E a tricúspide. Então vai mostrar bem no eco. O eco vai então, vai. Se for fisiológico, você pode fazer qualquer atividade física. Se for um sopro patológico, aí a gente tem que ter os cuidados, né? Não pode ter atividade que exige esforço ou que pegue peso. Quanto ao prolapso da válvula mitral, que a gente vê muito também, e o diagnóstico feito pelo ecocardiograma, o prolapso não seria uma lesão da válvula, porque nas válvulas tem as cordoalhas tendinosas, quando o sangue chega nela, ela abre. Então, o prolapso é uma implantação dessas cordoalhas abaixo um pouquinho do normal. Então, geralmente, não dá problema, só que não é aconselhável atividade que exija esforço grande ou que pegue peso. E temos que acompanhar esse paciente com um ecocardiograma de ano em ano para ver se esse prolapso vai aumentar para frente e se tiver que fazer alguma cirurgia. É comum? Esse sopro, o pessoal fala sopro no coração. Isso é comum? Porque a gente ouve muito isso, doutor. Todo mundo fica assustado com o sopro no coração, né? E a gente tem esse diagnóstico, pessoal, meu Deus do céu. Eu vim aqui porque um doutor me examinou. Fala lá que eu tenho sopro no coração. No ambulatório, nos postinhos, né? E eu tô com sopro. Então é importantíssimo a gente avaliar esse sopro. Porque uma coisa é um sopro fisiológico, ele nasceu e não vai ter repercussão hemodinâmica, né? Ele vai levar uma vida normal. Aí esse pode-se fazer qualquer tipo de atividade física. E o patológico, né? A gente tem que fazer um acompanhamento, porque às vezes inicialmente você tem uma lesão, vamos colocar a válvula mitral, uma lesão discreta, que a gente não tem que fazer nada. A gente vai acompanhando com eco para ver se ela vai aumentar para moderada ou até importante, que é importante, nós vamos ter que às vezes encaminhar para cirurgia antes que ele tenha problema maior. Tá, e é comum esse sopro? É comum. É muito comum, então. É patológico, entre as mais nem tanto. Patológico nem tanto, porque você vê, a medicina evoluiu muito, a cardiologia mais ainda. A maioria dos sopros patológicos eram pela febre reumática. E hoje quase a gente não vê febre reumática. Né? Entendeu? Então a gente tem visto hoje os sopros patológicos acima de 60 anos, às vezes por aterosclerose na válvula, 78. Mas a maioria, a incidência grande era por lesão, por febre reumática. Porque a febre reumática pegava as articulações na criança, ia pro coração e lesava a válvula. Essa vai dar problema cedo porque ela foi adquirida já na infância. Mas hoje é mais raro, a gente. Mas é muito raro, muito raro. Mudou muito então essa questão da cardiologia? Cardiologia avançou muito, né? Tem avançado. Você vê, de uma maneira geral, mais a cardiologia e as outras. Você vê que hoje a gente vê uma longevidade das pessoas muito grande, longevidade com qualidade de vida. A gente tem que ressaltar essa parte também de atividade física, né? Que hoje aumentou muito também, né? O pessoal está praticando mais esportes, né? Mais esportes. Então, isso é verdade, doutor Paulo. Esse negócio de praticar esporte faz bem para a saúde, faz, né? Bem. É bom a gente deixar isso bem claro, que bem tem gente claro. Que não acredita, prefere praticar o levantamento de copo. O levantamento de copo não é um bom esporte. Levantamento de copo não é. Ele é bom na parte psíquica, não exageradamente. Eu falo social, que é preferível, né? O indivíduo tomar vamos colocar uma cervejinha, assim, socialmente, do que fumar, do que não fazer atividade física, do que não controlar a sua pressão. Não controlar o diabetes, né? Colesterol, triglicerídeo, a gente fala triglicerídeo, rapaz. Mas o que é o triglicerídeo? Então, ninguém divulga triglicerídeo, que é? Né? O que é? Vamos lá. Vamos explicar. Triglicerídeo é uma coisa importante falar, porque todo mundo, meu colesterol, outra tá coisa. Muito alto, né? Tá outra muito... coisa. Então, o triglicerídeo é isso que é um fator de risco importantíssimo, inclusive infarto. Porque ele é uma fração do colesterol que pega especificamente a artéria coronária. Então é um grande fator. E você vê, ele aumenta com falta de atividade física e com uma dieta. Ele corre muito junto com o diabetes. Então você tem que fazer uma dieta diminuindo massa, doce, né? Sim. O estresse aumenta também a triglicerídeo. Então o triglicerídeo é um fator importantíssimo. Doutor Paulo, a gente está perdido então no mundo de hoje. A gente leva uma vida só sentado na frente do computador, tem uma vida sedentária demais. Sedentária, estresse, né? Come mal pra caramba todo mundo. Vivemos todos estressados. Como a gente resolve esse problema então, doutor Paulo? Como que o senhor recomenda? O estresse é uma outra coisa importantíssima. Você vê, apesar de nós termos evoluído em medicamentos, em meios de tudo, mas o estresse está aumentando barbaridade, senhor. Hoje depressão, ansiedade é um negócio assustador, você entendeu? Eu na clínica de cardiologia, consultório de cardiologia, quase 40% que eu atendo, rapaz, é ansiedade, depressão com sintomas. O cara está com depressão, sente o meu coração está palpitando, o coração está acelerando. Falta de ar, então você tem que ter um cuidado com isso aí, danado. O diagnóstico. Porque de repente você não tem nada, o cara infarta, tem um problema sério, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso, de avaliar bem, né? E ver os exames diagnósticos precisos. Hoje nós temos aí uma parafernália grande, né? Pena que o custo de alguns são altos, né? Eu ia chegar a esse ponto, porque hoje eu vejo muita gente reclamando, os secretários aí de saúde, eles reclamam muito do excesso de pedidos de exame, né? Médicos pedem. Esse é outro detalhe. A gente vê que se torna necessário, justamente nessa questão do coração, por exemplo, quando a gente tem esse problema da depressão, que hoje afeta, não sei os números, mas 8 a cada 10. O síndrome do pânico, se eu falar em síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um negócio, tá doido. O cara chega com sintomas iguaizinhos como tivesse fartando. Só o exame. Ah, dor no peito, entendeu? Aí você vai ver o coração tá acelerado, porque ele tá nervoso, né? Estressado. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessa avaliação. E aí, só o exame mesmo, apesar dessa avaliação. Você pega, por exemplo, a cardiologia é complicada, né? Você pega um indivíduo que tem uma dor importante, que a gente chama de uma dor precordial, que é a dor no peito típica. É, a primeira coisa que você faz o exame clínico, um eletro, cardiogão. O eletro te dá muita coisa, mas ele é o começo de tudo, né? E vai então, te dar um norte, um caminho, um parâmetro para você partir para outros exames. Então, você pega um eletro desse indivíduo, ele está normal, porque ele não está no esforço, não está nada. Né? Você pega hoje um exame que é muito importante para saber se o paciente está infartado ou não, é um exame de sangue, que é a troponina. Então, como não fechou a placa, não fechou ainda a coronária, não tem alteração de eletro, essa troponina está negativa. Então, é complicado, às vezes é um final de semana. Então, aí a gente tem que pedir, por exemplo, um teste de esforço, que aí já é um eletro no esforço, às vezes em repouso ele está normal. Que complicação. Aí precisa fazer uma cintilografia, sábado, domingo, lá. Não vai fazer. E um finalzão de semana, como semana passada. Reais. Então, tem que estar de olho aberto nisso aí. Pega um feriadão como foi da semana passada, sexta, sábado, domingo, então, não dá para fazer esse exame. E aí? Como é que eu faço quando você escuta uma frequência mais elevada e tal? É internar e fazer eletro serial, porque eu já peguei muitos casos, se eu tivesse mandado embora, eu tinha infartado. Porque ainda não fechou, né, as placas de ateroma, não fechou ainda a artéria, então ele não infartou. Mas ele pode estar a caminho. Tá, mas qual que é esse caminho? O que que a gente tem que ficar esse atento caminho, então, doutor Paulo? O ouvinte nosso tem que ficar atento? Porque hoje infarto tem crescido muito, a gente tem percebido, pelo menos tem muita gente falando que morreu de infarto. Também, né? Sim. Outra coisa. O que a gente tem que ficar atento? Quais os sinais que a gente tem que ficar? A dor no peito é a coisa que mais chama a atenção. Então a gente tem que diferenciar. Existe dores típicas e dor atípica. A dor típica seria aquela dor em opressão na região precordial, em pontada ou em aperto. Onde é essa região, doutor? Explica isso, senão o pessoal não vai entender. Ela pode ser reto external, atrás desse osso aqui na frente. No meio externo, do peito aqui. Ou um pouco lateralizada, pegando mais ou menos o mamilo esquerdo. Certo. E a típica, ou ela vai pro pescoço, ou ela vai pro antebraço. Só que a dor é uma coisa importante, mas nós não podemos ficar só nela. Não é só na dor. Você tem que fazer um eletro, troponina, você tem alguma dúvida, a dor não tá passando, interna. Interna e acompanha esse paciente com eletros seriados e troponinas seriadas. Então, se o nosso ouvinte estiver com a dor desse tipo aí, o caminho é ir pro pronto-socorro, ir até o pronto-socorro para usar o médico. Aliás, às vezes a pressão está alta, você tem que abaixar a pressão, às vezes ele tem diabetes, glicemia sobe, internado, pedir colesterol, triglicerídeos, né? Outra coisa importante, falando de colesterol, que nós temos o bom colesterol, que é o HDL, e o colesterol ruim, que é o LDL. Então, se tu fala, meu colesterol tá bom, mas a gente não olha tanto só o colesterol total. A gente tem olhado mais o HDL, que é o bom colesterol, que tem que estar no homem, na mulher acima de 40, no homem acima de 45, e o LDL é o colesterol ruim. Então, às vezes, o HDL tá baixo, o ruim tá alto. Em quem já infartou ou tem um problema cardíaco qualquer, ele tem que estar abaixo de 70, pouca gente sabe isso. Né? Você olha lá, até 130, 100, 110, tá bom. Mas você tem que olhar os fatores de risco desse paciente. Então, tudo isso aí é importante. E tudo isso aí entra na medicina ocupacional também? Também entra, porque a questão do estresse do dia a dia, né? Hoje a gente vê, né, muito pessoal que trabalha numa empresa com essas dores precordiais, às vezes com essa crise que nós estamos trabalho, passando. Então a gente tem que diferenciar isso aí bem. A gente faz, né? É muito eletro de funcionários de empresas, né? Ou pede os exames que, se for necessário, né? Para afastar essa dor de uma dor qualquer ou de um infarto. Ou caminhar então para um psicólogo, um psiquiatra para tratar, porque está muito comum. É muito comum hoje em dia, né, doutor Paulo? E tem crescido muito, infelizmente, né? Nossa Senhora. Eles estão falando já, já é coisa de momento, que a depressão, mal da época, está aumentando muito mais que qualquer doença. Sim, a gente vê isso aí, infelizmente. Conversa com a pessoa, conversa com outra, fulano está depressivo, fulano está com depressão. Tem demais, né? Infelizmente. O papo tá bom demais, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Vamos já deixar pré-agendada aqui uma outra visita em breve. Sim, tem certeza. Que terminar essa propaganda eleitoral política. Eu não posso falar muito mal de político, porque o doutor Paulo. mas eu já fui. Saiu dessa vez, né, doutor Paulo? Vai ter espaço para uma musiquinha ou vamos deixar para uma próxima? Deixa para a próxima. Deixa para a próxima. Pois o Maurinho vai ficar me enchendo o saco. Doutor Paulo, queria agradecer. O Maurinho é amigo nosso, o Vaguinha, o pessoal todo. Pessoal do jornal. Inclusive, essa semana no jornal, o pessoal que não acompanhou o jornal Folha Regional, corre na banca de sua cidade, que saiu uma pesquisa, né? Aqui da nossa região, sobre senador e governador do estado de Minas. É interessante. Doutor Paulo, muito obrigado pela presença aqui no programa. Viu? Foi um prazer conhecê-lo. Dono Cláudio, o prazer é nosso. Estamos sempre à sua disposição aí, do pessoal de Guaranés, a gente viu outras vezes aí, porque tanto na área ocupacional, na medicina do trabalho, como na área da cardiologia, tem muita coisa, né? Importante. O senhor vai estar atendendo aqui em Guaranésia também? Eu vou começar a atender a parte de cardiologia aqui também. Joia. Até ouvi dizer que estava sem cardiologista aqui, né? Agora eu não vou saber responder para o senhor, Paulo, mas... Mas nós vamos atender também. Vai atender também, lá na né? clínica também. Ok, lá na BG. BG na Rua do Comércio, 452. Meu amigo Murilo, muito obrigado também pela sua participação aqui no programa de hoje. Antônio Cláudio, eu que agradeço pela oportunidade, né? Nós estamos à disposição aí das empresas, do pessoal de Guaranese, até para tirar dúvida também, viu, Antônio Cláudio? Sim, pode estar ligando para nós, para conversar, para explicar as situações, que nós estamos à disposição de vocês. Né? Muito obrigado. O telefone lá, pra gente falar direto lá com a BG Ocupacional. Vou fazer o seguinte, vou passar o endereço direto. Pessoal, vá até a BG, procure lá a BG, vai falar lá com a Gabriela, né? Na Rua do Comércio. Tem o telefone para passar, o Murilo? Tem, só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Mas enquanto isso, o endereço é Francisco Monteiro Dias, bairro Bom Jesus, número 452. Chegue lá, a Gabriela vai atender você com o maior carinho. O telefone é o 3555-4347. 4347 final, 3555-4347. Valeu, Murilo. Muito obrigado, Antônio Cláudio. Valeu. Intervalo em comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.